da Momo, transição Froti. Decola da pista 28, após a decolagem, mantenha proa até 2500 pés, após curva à direita no perfil da saída Momo. Transponder 5565, controle 199.8. Azul 2788, autorizado. Nível 170 para Paulo Afonso, via Zulu 9. Pista 28, saída Momo, transição Froti. Mantenha o eixo de decolagem até 2500 pés, depois curva à direita. Transponder 5565, controle 199.8. Azul 2788, cotejamento correto, chama pronto no pátio 3. 2788. Gol no 867, pronto, cópia. Copia, gol no 867. Gol no 867, autorizado para o aeroporto de Brasília, via peso Luno 7, nível de voo 380. Saída Elefa Uno Bravo, decola da pista 28, após a decolagem, mantém a proa até 2500 pés, após curva à esquerda no perfil da saída. Transponder 5552, controle 119.8. 380, nível autorizado, peso Luno 7, perfil Elefa Uno Bravo, mantém a proa pista 28 até 2500. E curva à esquerda no perfil da subida. 5552198, controle. Boa noite, 867. Boa noite, 867, cotejamento correto. Chama pronto, portão 7. Chama 7, obrigado. Azul 5021, na chama o centro Recife, 125.1. Recife 125.1, 5021, obrigado. 125.1. Afirmo 125.1. Azul 4167, livre para o portão 08, chama táxi. Livre, chama táxi, Azul 4167. Ajuste no 012. Salvador, voo 454, agora proa 265, Bolívia, formação. Gente, voo 454, está autorizado, Gil. 454. Salvador, gol no 867, posição 7, velocidade de acionamento. Gol no 867, portão 7, aguarde. Está aguardando o gol no 867. Bomba 24, no hotel. Bomba 24, autorizado alinhar e manter a pista 28, autorizado táxi da pista. Ingressa na pista, limitado de pista, contém 28, por favor. Salvador, o Força Aérea 2520, Condor, para acionamento. Condor 20, autorizado acionamento, reportado. Focará para o táxi, Condor 20. Salvador, 1497, com 120 a boa, na Oceana Ribeirão Seco, 4 horas de destino para Salvador. Azul 4167, autorizado táxi até o ponto de espera do 28, via Pationo, Juliette, Alfa. No ponto de espera chame a Toy, 198, decimal 6, QNH 10, no 2. No ponto de espera da 28, Juliette, Alfa, Matheus, 186, Azul 4167. Valeu, o gol 1867, por gentileza, a espera devido ao azul. Sofrou até 2500, curva esquerda no perfil da Coral 1 no Bravo. Curva esquerda no perfil da Coral 1 no Bravo, igual a 24. 124, reposta em leve com cabeceira 28. Quatro, copiou? Boa tarde, passaria 2262, para Romeu, autorização para a vitória da Conquista. 2262, prepare sair do Elefo no Bravo e aguarde a cópia. Aguardando, Elefo no Bravo, 2262. Rumo 24, alinhado e pronto. Rumo 24, autorizado decolagem, pista 28, vento 190 graus, 05 nós. Rumo 24, livre decolagem, pista 28. Chegou Salvador, bom dia, é o Azul 2790. Azul 2790, prepara sair da Momo, número 2 cópia. Momo, ok, sim. Rumo 24, decolador 12, chame o controle em 119, desce na 8, bom voo. Rumo 24, chame o controle 198, grato. Bom voo, rouba. Salvador, rumo 24. Rumo 24, contato radar, voltar o nível de voo no 00, voo direto coral. Está presente, curva esquerda direto coral, rumba subindo para o 110, o rumba 24. Azul 2759, portão 09, aguarde. Aguarde. Passaria 2262, pronto, copia? 2262, pronto. A Macharedo 2262, autorizado para a Vitória da Conquista, rota conforme plano de voo, nível de voo 180. Saída Elefa, Uno Bravo, decola da pista 28, após a decolagem vai manter a proa até 2500 pés, após curva à esquerda, no perfil da saída. Transponder 5562, controle 119, decimal 8. 180, autorizado para a Conquista, Elefa, Uno Bravo, decolando a 28, mantendo até 2500 pés. Após curva esquerda, com 4 saídas. 5562, transponde 1198, controle passarei 2262. Passarei 2262, cotejamento correto, chama pronto no pátio 3. Olá, 2262. Para o táxi, 1867, tem 3 horas e 40, alternando com pessoas a bordo 168. Gol 1867, autorizado táxi até o ponto de espera da 28, via Pátio Juliette Alfa. No ponto de espera já meteu 198, decimal 6, QNH 1012. Segue Pátio Juliette Alfa, 18,6, ponto de espera da 28. Azul 2759, livre push, portão 09, chama táxi. Livre push, chama táxi 2759. Azul 2790, pronto, cópia. 2790 na escuta. Azul 2790, autorizado, Serra Brava Lima Eco, rota conforme o plano de voo, nível 160. Saída Momo, transição VATAP, decola da pista 28, após a decolagem irá manter a proa até 2500 pés e curvar à direita no perfil da saída. Transponder 5576, controle 119, decimal 8. Azul 2790, autorizado no lençóis, Serra Brava Lima Eco, nível 160, decolada 28, Momo VATAP. Decola, mantém a proa 3500 pés, curva à direita no perfil da subida, aciona 5576, controle 19,8. Azul 2790, só confirmando, vai manter a proa até 2500 pés. 2500, ok, gente. Azul 2790, correto, chama pronto no pátio 3. Chamará pronto no pátio 3, Azul 2500, Coragem, mantendo a proa. Azul 4167. Azul 4167, autorizado decolagem, pista 28. Vento 190 graus, 04 nós. Gente, iniciando 4167. Alô, muito boa tarde, TAM 3666, formação Romeu. Está na posição 04, pronto, cópia Fortaleza. Tá 3366, prepare saída Momo e aguarde a cópia. Momo na escuta. Para o taxa azul 2759, sobre 23, 4 horas alternando em trânsito. Salvador, o Condor 20 está no hotel, desloco azul para o cruzamento. Condor 20, autorizado o cruzamento da 28, agilizando, reporte na Delta. Vai agilizar, reportará na Delta o Condor 20. Partindo Juliette Alfa, ponte 028, com noite final 6, com 0382, Solo para possível questionamento Azul 2788 na 3, Romeu. Azul 2788 no pátio 3, conversa com a gente, tchau, tchau, obrigado. Autorizado possível que vai chamar para o táxi Azul 2788. Colidiu com pássaros na decolagem 4167? Não, nós não colidimos, nós encontramos vários pássaros com uma quase colisão na rotation. Gente, obrigada pela informação, 4167. Patrulha Estilo Zulu, informa a operação agora dos alunos mínimos. A pista em uso Salvador 28 e o setor norte de Salvador está bem carregado. O Cintia Skills 1, prossiga avançamento via corredores, aguarde a coordenação com a torre para prosseguir corredor X. Controle Salvador, boa tarde, Azul 467, cruza 2500, batendo a proa. Azul 467, mantém reto até 3000 pés, após curvar a esquerda na proa de Leda, se tiver condições. Ok, 3000 está iniciando proa de Leda, Azul 467. Vamos pro aqui. 5563, já transponde 19,8 ao controle, está 33 membros. Tá 3366, cotejamento correto, chama pronto, portão 4. Portarei no 4, na posição 4. Espera. Pronto para decolagem. Bolo 867, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol 867. Bolo 867, informa a pista 10, correção, pista 28, impraticável, devido à aeronave que decolou, reportou pássaros no eixo. Iremos aguardar o fiscal para o mesmo fazer uma revisão na pista, ok? Gente, bolo 867, mantém o ponto de espera da 28. Número 287. Uma 24, você mantém o nível de voo 050, aguarde uma centena. 050, aguarde uma centena, uma 24. Uma 330. P320, informa a pista 28 agora impraticável. Programa espera na posição OPRIM, nível de voo 920. Afirmativo OPRIM 120, 320. Chegando aí 141. Gente, está indo classificar a cidade da pista, podemos fazer espera em anto? Afirmativo, espera em anto, qual o nível que solicita? 100. 100, chegando aí 141. Posso iniciar na espera? Botará. Controle só 6320, motivo aqui, está interessado. É 4 segundos, espera o motivo. 124, tudo mantendo o nível de voo 080. 124, pode manter 080. Da 788 autorizado o taxi até o ponto de espera da 28 via Kilo Alfa, quando lá chama a torre, na 8 decimal 6, QNH 1093. Azul 2788 autorizado via Kilo e Alfa, torre 18-6, QNH 1093. Temos um novo repasse, quando visual com campo? Pode dizer, já está visual com campo, é só ali o setor de Paris e mais ao norte, então a chuvinha está visual aqui com o CEASA e com o CAPO. Conseguindo então para mil, na produção CEASA, agradece o esquerdo do Lula. Gente, o esquerdo do Lula vai ser feito as comunicações. Esquerdo do Lula. O Salvador Azul 467, como está autorizado para seguir na subida? Azul 467, tem algum desvio previsto para a esquerda? Não, tem que desviar à direita, senão a gente manter esse nível aqui, a gente vai entrar dentro do novo tempo aqui. Azul 467, tudo mantendo o nível de voo no 40, confirme a proa que vai necessitar à direita. Proa 200, subindo no 140. Iniciando espera em ato, 6141, mantendo uma centena. Motor copiou, 6141? 6141, afirmativo, espera em ato. Comparação da 6320, 6141, a pista está impraticável. Devido à última aeronave que aproximou, avistou, decolou, corrigindo, avistou pássaros bem no eixo da decolagem. E a infraero precisa fazer um cheque. 6320, ciente, 6141. Rafael, vai fazer um voo? Boa tarde, eu sou 47 no SIC, informação Romeu, pronto, cópia, Brasília. São 47 no 5, prepare seu telefone Bravo e aguarde a cópia. Telefone Bravo aguardando. Estou motivo de estado, eu estou para de casa. Ok, certo, nível 110, estou vindo uma limpa. Então vai com vai esquerda para dar uma formação, se estender na aproximação, vou dois seguidos. Na proa 200 azul 4167. Controle 7320, mantém 120, eu abri. 7320, se quiser descer, está autorizado. Só confirma o nível que solicita a espera. O previsto é em 5 minutos. Afirmativo. Vai manter 120, 7320. 7320. Azul 4167, mantém o nível de voo no 40, dentro da tráfego na aproximação do setor sul de Salvador. Uma 24, fui mantendo o verde voo 100. Uma 24, só mantendo 00, tá? É do ponto de vista. Uma 24, está autorizado os dias. A Patango disse que o Zulu chama agora a torre 198, decimal 6. Chegou isso com 62 quilos. Correia aquele cordial bom dia com a Patango e Siquilo Zulu. Papa Tanguxi, quilo Zulu. Boa tarde, ajuste na 0 no 3, informo chuva nas vizinhanças. Dá presente, autorizado, final da 17. Reporte na curta. Passará na curta da 17, o quilo Zulu. É 230, autorizado, azul 467. A aeronave no ponto de espera da 28, apenas o estimado, será necessário a soltura de fogos, ok? Assim que a viatura chegar no local, irá efetuar a soltura de fogos. Estimado aí de mais 3 minutos. Ok, vou 867, obrigado. Vocês vão na prosmótica? Vai. Que azul 467 está ali, vocês estão no nível de voo 280, apenas informe se tem condições de voamótica. Tem 3467 mods, mas ele vai ser só no vídeo, voo 280. Eu peguei o 7, nível de voo 360. Saída, elefa 1 Bravo, decola da pista 28, após a decolagem vai manter a proa até 2500 pés. Após vai curvar à esquerda no perfil da saída. Transponder 5531 no controle 119, decimal 8. 16 na aproximação e desça até o nível de voo 120. A previsão dá entre aero mais 5 minutos. Que é a última aeronave que decolou, avistou pássaros bem no eixo da decolagem, o aeronave precisa fazer o check. Salvador, boa tarde, eu tanto, o Júlio de informação, Romeu. Controle 8, não poderia o 6320 descer para o nível 080? Pois é, Jaraguá. Então 3144, informe a proa, está mantendo? Fazendo os desvios agora aqui, está retornando para a proa de São João. Descida para o 150. Então 3144, deixa manter o nível de voo 200. 200, 3144. Confirma a ecoguarda. Final 6320, chama agora a final Salvador em 120.8. Zero, vai descer, zero. Final 6141, chama a final Salvador em 120.8. 08, 320, mantém ainda o nível 120 na escuta de controle. Possibilidade 080, senhor, em ordem. Prezado, descida para o 080, o Final 6320. 080, liberado, o Final 6320. Controle Salvador, Oceania 6141. Oceania 41, tem que manter o nível 060 ainda em órbita. Pode manter ou podemos descer na prova de pit e fazer isso aí em pit? Mantém 1-0-0 em alta. Então vai manter 1-0-0 aqui. De novo. 3144, tem que manter o nível de voo 120. 120, sim. Azul 4167, após dois dias vai na proa de Cubase, chama o centro Recife, em 125, décima 1. Com 1255, voe para Anto, para a espera, posição Anto, nível de voo 110. Agora direto Anto, ou 95. A meia guarde número 2 no setor. Informo que no momento a pista está impraticável e temos 4 aeronaves no ponto de espera aguardando. Número 2 no setor, aguarde. Ok, qual é o motivo da impraticabilidade? Bando de pássaros sobre a pista. Ok. O voo não foi assistido devido a condições meteorológicas, mas precisa fazer uma órbita 30 milhas no alinhamento da 28. Está autorizado o reporte iniciando na espera, nível de voo 110, gol 255. Boa tarde. Bom, obrigado. Tá tudo. Está autorizado então na presente posição, confirma apenas o nível que vai solicitar. Fez, deixe manter o nível de voo 90, reporte iniciando órbita, assinar 6305. Fez, não se está atentando do comandante. Uma 24, está agora 55 milhas do oeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle mestre, frequência 120, décima 1. Uno 80, saída Coral 1 Bravo, decolar da pista 28, após a decolagem irá manter a proa até 250010 e após vai curvar à esquerda no perfil da saída. Responder 5005, controle 119, décima 8. Reduziram a mínima para a velocidade mínima, FIPA, descendo para 130, dentro da condições da carteira 28. Só poderia confirmar o motivo? Sim, a última aeronave que decolou, avistou pássaros bem no eixo da decolagem na pista 28 e o aeroporto precisa fazer um cheque, o novo estimado do aeroporto mais 5 minutos. Certo, o 862, descendo para o 130, salvando o São Paulo. O 3144, informe para a espera, posição Oprim, nível de voo 120. 120, Oprim, será que posso falar direto Oprim para ligar a formação, se é aqui, próximo a salvo e bomba? Autorizado para Oprim, então 3144. 3144, Oprim, para espantar alguns pássaros que estão na vizinhança. Mas já possui 4 aeronaves no ponto de espera. Ok, entende. Fica na fila então, 2710. Fica presente. Ok. 6320, o peixe está liberado, desça para 2.000 pés na chegada TPIP 1, o ajuste 1-0 no 3, informe estabilizado. 2.000 na TPIP 1, 1-0 no 3, encontrará estabilizado em resto do 2.3, 6141, desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0 no 3, pista liberada. Vai, é para falar alguma posição ou manter aqui em ato para o 6141? Presença autorizada, descida na proa de IPID, Xané 6141. Descida na proa de IPID, então desce para 3 mil pés, Xané 6141. Lador 120, decimal 8. 208, 255. Lador, bom dia, Uno 255. Uno 255, mantém a espera no, descida para o nível 110, número 3 na aproximação. E para 110, a gente tinha solicitado fazer 30 milhas, pode fazer 27 devido a uma formação? Autorizado, vou no 255. Ok, obrigado. Trupus, número 2. Guardar número 2, 262. Dois sete nove zero no pat 3, está coordenando com a equipe de São Luciano pronto para o táxi. Louquim, estamos autorizados para despegar estacionamento, chama táxi, seu azul, 2790. Número 44, então a pista 2 vai ser liberada, porém o número 4 na aproximação, previsto para fazer uma espera na posição a 3. Ok, já são programados, vou fazer uma espera, obrigado. Peixe na 6315, informa a pista 2 vai ser liberada, número 5 na aproximação, previsto mais uma espera nessa posição após a prosseguir na chegada. Controle, boa tarde, Gono 867, passa 1400 pés. Gono 867, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 380, via saída Elefa 1 no Bravo. 380, Elefa 1 no Bravo, Gono 867. Fazer uma vetoria em 2010, autorizada para seguir via corredora Xé, reporte para a ação do farol da barra. Mantenha 1.000 pés via corredora Xé, vetoria em 2010. A pessoa do Whisky Lima Eco está passando agora, ingressando no Interlagos. Fazer o Whisky Lima Eco, reporte no Ceasa ou fundo visual com o campo. Reportar na Whisky Lima Eco. Então, ponto de espera da pista 28, via Juliette, Alfa, quando lá chama a torre, no 8, decimal 6, aqui, negar no 0, no 3. Juliette, Alfa, torre 18, 6, no 0, no 3, eu ajuste, 247, no 5, bom trabalho. O azul 92790 para o táxi, com 58 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Petrolina. E a 315 desça e mantém o nível de voo 140. Zero 04, chama táxi. 3367. Zero 20, decolada 37, chame o controle em 119, destino 8, bom voo. Controle em 1998, Condor. 70, limite ao localizador. 0070, até 3044. 2380. Siga o Xané 6320. Não tem indicação de glide aqui. Já para o ingresso naquilo, azul 2790. Azul 2790, vai dar passagem ao Airbus da TAM, que vai passar à esquerda, após ingresso Kilo Alfa até o ponto de espera da pista 28, quando lá chama a torre no 8, decimal 6, aqui negar no 0, no 3. 2013, antes daquilo, passagem amarilha que vem da esquerda, segue o mesmo até a ponta de estrada 28, do Nova Torre, obrigado. 286, obrigado. Xenem 1941, está autorizado a final do ILS Zulu, desça para 2 mil pés em forma estabilizada. Passará a 1941. 255, desça para o nível 060, você vai seguir tráfego da nossa posição de 3 horas, 8 milhas, passando o nível 050 em descida para 2 mil pés, no 2320. E para o nível 060, vou no 255. E Salvador, Xenem 6320. Xenem 6320, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajuste no 013. Uma aproximação, agora a autorização então, 1013, confio o ajuste, 6320. 1013, ajuste. 1013, aguardo, 6320. Azul 2759, autorizado a decolagem, pista 28, vento 020 graus, 079. Autorizado a decolagem para azul 2759. Torre azul 2788, ponto de espera pronto. Azul 2788, mantenha o ponto de espera. Mantenha. 120, décima 8. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Vista e mantém o nível 080, ainda mantendo essa proa. É número 4 na aproximação. Positivo, 080 mantém a proa. 2280. Esquilima Eco. Esquilima Eco, torre no 286. Salvador. Vá direto hoje, mano. Recolheu 2-0, autorizado momentaneamente Arão, aguarde coordenação com o centro retífico. Gente, vou Arão, aguardando, recolheu 2-0. Tira 63, 5, reautorizado nível 130. Tudo bem. Assistente, 3 1 4 Uno 255, está autorizado a reassumir navegação na proa de Usan. Usan, 255. Corretor em Josilec, reporte através do parque do São Sul. Controle azul 2759. 2759, contato radar, contar o nível de voo 360, via saída elétrica 1 Bravo. 360 via Alessa no Brasil, azul 2759. 1867, suba e mantenha o nível de voo 340. 255 está autorizado a final do ILS Zulu, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3 em forma estabilizada. 2 mil, estará estabilizado, 255. 3144, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4001-093, 3144. Certo. Eu tenho 5 para o nível de voo 00. Final, Salvador. Boa tarde, eu chamei a 6226. Chamei a 6226, mantém a chegada, reduz a velocidade para 220 nós. Isso mantém a 5 mil pés, ajuste na 093. 5.013, reduzindo para 220 nós, hoje é 6226. 62, autorizado, quilo alfa até o ponto de espera da 28, quando lá chama a torre, 118 decimal 6, QNH no 013. Quilo alfa para 28, 186, 2262. Chamento. 30. Esquerda 330, 3144. Autorizado, pouso, pistão a 7, Vento 020 graus, 04 nós. Livre pouso, uísque Lima Eco. 30 metros. A 260 está autorizado, a 2759. Autorizado, Vento 2759. Se reduz a velocidade para 1809, nós igual no 255. Ah, tá mantendo 180, vai reduzir para 1160. Mete. Xené 6141, completa final, Xené 2, Salvador, 118, decimal 6. 186, 6141. Essa foi interceptor, localizador, 3144. Autorizado interceptar o localizador, 3144, reduz a velocidade para 2009. Nós. Vento está, vai interceptar o 3144. Oi, de Salvador, é o Xané, 6141. Na direção Vita de Avilés? Direto de redução 2009 ao número 4 na aproximação. Fim. Informar a direção de velocidade Vita de Juliette, o vento 070 graus 04 nós. Juliette pousa na 04 na... Vitorândia Juliette, confirma pista 35? Gente, inicialmente, devido ao sequenciamento, reporte sobre o farol de Itapuã, iniciando 360. Oxana 6141, autorizado pouso, pista 28, vento variável com 3 nós. Ele pousa 28, 6141. Capatão Whisky Lima Eco, salas 44, reporte livrando na bata. Somos o Confia, boa noite, Matheus. Ingressado no corredor Veracruz deve estar a 1.510. 1.8, decimal 612, então meu posto. Ok, obrigado, bom dia. 88, devido ao grande sequenciamento, estimado de aproximadamente 15 minutos. Iremos coordenar com o controle a fim de o mesmo dar uma separação maior, ok? Pois é, senhorita, nós já gastamos quase 200 kg de combustível parados aqui. Torre, bom dia, gol no 255, final da 28. Hora 255, continue a aproximação, número 2, ajuste 1-0 no 3. Ok, continuando. Sendo espera, direita, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, quente, mantém o setor aguardando instruções. Xené 6315, desça para o nível 050, ainda mantém a proa número 4 na aproximação. Desça para o 050, mantendo a proa. 30 milhas nessa proa. Direita 190, limite 30 milhas nessa proa, o Lima Teodoro. Mantém a daí, chame só a 1, 2, 1, decima 1. Aula, entra, vai. 1-2-5-5, na escuta? Negativo. 1-2-5-5, continue a produção, então, reporte A, ajuste 2-0-3. Passarei. Devido à pista ter ficado impraticável, possuímos agora 6 aeronaves no ponto de espera e um grande sequenciamento para pouso. Quando possível, será autorizado. Ok, então, mantendo a escuta, que fizeram os três. Solo Salvador? Boa tarde, Golo 397, tem minha informação Romeu, na posição Onoro. Quando possível, autorização São Paulo com Goiânia, sob código. Golo 397, prepare saída São João e aguarde a cópia. Guarda a cópia, sabe um no gol 1397. Paulo, é o 6141 do Oxané. Oxané 6141, autorizado. Pátio 1, portão 03. Leve até o portão 03, 6141. Azul 2788, autorizado. Alinhar e manter pista 28. Alinha e mantém, 2788. Contato final, Victor de Juliette. Victor de Juliette, mantenha o seu atual mandando instruções. Bravo 55, solas 48, agilizando. Libere a esquerda na Charlie, mantém esta Índia. 155. Você tem condições de fazer uma órbita na presente posição, ou chama 3.5? Já está voando a mínima, está reduzindo para 140 nós, necessidade de órbita para o 6.3.5. Teve devido à aeronave da companhia, aproximando pelo sul, está fazendo uma curva de 360 graus. Poxa, faz uma órbita presente posição, ou chama 3.5. Pode prosseguir na descida, ou chama 6.2.3.5? Firma Xuné 6226, lista para 2000 pés na provisão, está autorizada a final do Guilherme Zulu para 28. 2000, autorizado em LS Zulu para 28, Xuné 6226. 55, chame o solo 121, décima 1, obrigada. Tarde, eu estou em 475, ponte espera 28, pronto, decola de imediato quando autorizado. Tan 4715, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Ligou. 9255, 121 na décima 1 no solo. 219. Tan 3144, autorizado pouso pista 28, vento variável com 3 nós. Vive posto, Tan 3144, 28. Prossegue Alfa, perdão, prossegue Pátio 1 até posição 1-0, Pátio 1. Pátio 1, posição 10, 1-0, voo 2. Pesquisa Zulu, apenas confirme o Pátio que se encontra com esse que decola. 2-2 à esquerda, mantendo o setor em espera, 1 no pé. 7-2-7-8. 1-7, para curva direita, prossegue via Coral. Depois prossegue direto, controle 1198, aciona 0142, responda. Agem, suba via saída MOMO para o nível 170. 170, nós não cumprimos o gradiente na subida a 15 milhas. Podemos subir assim, né? Sobre 272, cancelada a restrição. Gol no 964, aciona a identificação dessa via chegada CPIP 1 para o nível de voo 120. Acionou a identificação para o CPIP 1 para 120, 10, 10, 10, 10. Mais 7 milhas depois da prova MOMO? 2788, afirmativo. Mantenha a proa, reporta a proa no pro, o MOMO. 2788. Autorizado para o estacionamento, calda da aeronave 2803. Fazer colagem, mantém proa até 3 mil pés limitados, 20 milhas. Tá 475. Corrigindo, sub e mantenha 3 mil pés limitado por 20 milhas, Salvador. Sub mantém 3 mil pés limitado 20 milhas, Salvador. Tá, 4795. Voando pro 1145, vento variável 4 nós. À esquerda. Do eixo de decolagem, um top-out 3-2 mantendo esperas, não interfere pela decolagem. Ok, esse é o tópico. 3-4-7-5. 3-1-5. A navegação vai usando, desça para 3 mil pés. Ajuste na 0 no 3. Certa fase do 3-6-0. Decolagem. Pista 28, com curva esquerda, põe na saída São Mótima. Topazulu 1-10, aeroporto inicial, bugado, Topazulu 1-6, pós-bu, Controle 1 no coronamento na 80, transponder 5035, Gona 397. Gona 397, saída São Vô, 1 Leda Motiva. Informo que após decolagem irá manter pronta 2500 pés, chama pronto para o chibé funcionamento. Ativa, São Vô, 1 Leda Motiva, após decolagem mantém 1500 pés. Vai chamar, gostaria de entrar no sequenciamento para acionamento, já estamos praticamente prontos, Gona 397. Certo, após decolagem pronto a 2500 pés, aguardando autorização de pushback. Aguardando autorização de pushback, 2500 pés é restrição de decolagem, ou você está no teste. Salvador está 47 ao 5, cruzamento e 200 pés. Então, 47 no 5, contato radar na decolagem, suba via Elefa 1 no Bravo para o nível 360. Elefa 1 no Bravo, 360, tá 3, é o 47 ao 5. É 226. Ajuda aí 790 na escuta? Afirma, na escuta. Vento agora em Salvador, da pista 28, está alternando aí entre 130 e 180 com 4 nós. A última aeronave que pousou recebeu 8 nós de cauda. Permanece decolagem da 28 ou seria melhor a 1-0? Permanece da 28, 27-0. 7. O 3366 também na sequência do colega da Azul aqui, para a 28, que é isso? Change, 3366. Intenciona pouso no 7 ou 35, Vitorino de Gilete? Informação do senhor, Vitorino de Gilete. Então aguarde autorização para final da 35, Vitorino de Gilete. Pode o pouso, qual é o pátio? Mata? 3, taxa aéreo, 4. 7. Táxi Azul 5073 com 119 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, até Aracaju. Até 3 mil pés e aguarde transferência de controle. 3 mil, acha 6226. Questão de agilizar e pousar o Vitor de Gilete. Gente, mantenha o farol de Itapuã, o Vitor de Gilete. Então. Decimal meia. Informo que irá permanecer a saída do coral 1 no Bravo com curva à direita após decolagem. Desconsidera a solicitação de manter pronto até 2500 pés. Ok, então faz o backtrack no pote 3, retorna para a cabine de espera da pista 1-0. Saída permanece coral 1 no Bravo. Está autorizado então? Vitorinho de Juliette, complete a sua direita e aproxima para a cabeceira 35, reporte visual, aguardando a autorização de pouso. 62-26, chame agora o controle em 119, decimal 80. Tango Lima, Kilo Zulu, voa Itape, inicia, espera a posição Itape. Oscar, e a porta para ingresso. O Azul 2790, por favor, pode esperar 22. Siga o Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, voa Itape, inicia espera em Itape. Voa Itape, Lima Kilo Zulu. Bruno 964, voa Itape, estão no zero em uso agora, desça para o nível de voo 060 e inicia espera em Itape. Hoje Itape, desce ao 060, espera em Itape, gol 1964. Gol 20 no 8, voa Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1. Desça para o nível de voo 060, faça a espera em Bomed. Espera em Bomed, gol 20 no 8. 60. Gente, segue em frente e livra o pátio 3 à esquerda, confia. Negativo, eu estou autorizado a efetuar o 160, porém aguardo a prosseguir até o ponto espera da 1-0, mantendo a posição inicialmente. Autorizaria livrar a esquerda na próxima, querido? Solo 5073, autoriza livrar o 43 via Kilo? manter a posição. Mantenha a posição, se quiser 7321. Vitor Índia Juliette, solo, Lodge 58, autorizado a liberar na Oscar para o Pátio 4, fica atento a opção Papa Alfa 34, estou mantendo a Oscar livre. Autorizado nível 070, gol 20 no 8. Autorizado até 070, gol 20 no 8. Cara, tem alguma previsão de contagiosa? Gol 20 no 8, o senhor número meia dúzia para, aproxima, para aproximação. Para o senhor tirar uma previsão mais curta. Certo. Positivo. Boa. Itape 3000 pés. Você está na espera, hoje é 62. Estou localizador, chamei a 3195, pode voar o Foxbow 377 para iniciar o procedimento para 1-0. Confirma, chamei a 3195. Tive mudança de início da cabeceira em Salvador. Afirmativo, chamei a 3195, sem condições de voar na proa 260 por 20 milhas. Afirmativo, 260, 20 milhas, 2-6-3-1-5. Gente, mantenha 2 mil pés, Oxanem 6315, ajuste no 0 no 2. Mantenha 2 mil pés, no 0 no 2. Para informação, eu não recebi informação de glide slope da, da aproximação da 2-2, ok? Família, deixa as informações. Ajuda 788, que cotejou? Não, senhora, é o 4715 para cá. 4715 para o 260 por 60 milhas. Afirmativo. O gol 208, pequeno de esquerda para 330 por 10 minutos. Gol 208, ciente. Ajuda em 788, após desvio, vou direto para o Alafonso. Após desvio, para o Alafonso, 2788. Irei informar o técnico. Solo Salvador, 2790 da Azul, estabilizando na Foxtrot. Para a instrução de táxi para 10. Azul, 2790. Autorizado Alfa. A ingresso Juliette, parte 1 no Índia. Ponto espera no 0. Retorna à torre 118, decimal 6. Alfa, Juliette, pela esquerda, partindo no Índio, companheiro. Bom, eu quero confirmar nosso número para o pouso. Onde é Matheus Zulu? Lima Kilo Zulu, número 4, para aproximação. Sim, aqui é o Matheus Zulu. Então, Alfa, Juliette, partiu no Índio. Quando eu posso esperar novamente, vai voltar 2-2-6. Informo que o 3, gente, a Índia e Juliette na Tetsuya Alfa encontram-se em pé de casa. Maravilha. Te aguarde para decolagem, esquiro do Lula. Tráfego da Avianca está sendo sequenciado para a pista no zero agora. Está cruzando o eixo da, da pista. Gente, o nosso 397 aguarda a autorização pushback sanamento. Guarda. O solo 3366 livrando aqui para prosseguir para 10. 715, chama o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, informa do desvio. Para centro Recife 360, alterna 288, boa tarde, controlando, cara. Azul 2788, chama o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Quilo. 2685, secundário 1245. 2285, 2545. Torre 1186, pós-justo no 0, 1-2. Alfa Juliette, Pátio Ouro, Índia, quando pode estar dando